somos você. Fronteiras, meu lar, meu coração, meu nego torrão, nós somos você. Fronteiras, meu lar, meu coração, meu nego torrão, nós somos você. Ainda me lembro do meu tempo de criança, da minha infância, da antiga moradia, da correnteza do riacho do Cancão, da pedra do gavião, dos umbus da rancharia. Da correnteza do riacho do Cancão, da pedra do gavião, dos umbus da rancharia. A pé mostrada na festa da padroeira, Santa Nogueira cantando atrás do andor. A chicaeira falava em geologia, a olaria Zé Romano abandonou. A chicaeira falava em geologia, a olaria Zé Romano abandonou. Do morro agudo olhando a água em abundância, essa lembrança faz o passar faltar. E o socorro fazia muita manobra, se rolando que nem cobra correndo em busca do mar. E o socorro fazia muita manobra, se rolando que nem cobra correndo em busca do mar. O riachinho traz da bumbandeira, lá no Teixeira a brisa beija os mangueirais. Água batia nas pedras da cachoeira, carregando a garrancheira, passando os campirais. Água batia nas pedras da cachoeira, carregando a garrancheira, passando os campirais. A singeleza das piadas da usina, vi as paulinas com barro fazer panela. Esperideão tocava num fole rouco, se suca pouco comia numa tigela. Esperideão tocava seu fole rouco, se suca pouco comia numa tigela. No morro agudo olhando a água em abundância, essa lembrança faz o passado faltar. E o socorro fazia muita manobra, se rolava que nem cobra correndo em busca do mar. E o socorro fazia muita manobra, se rolava que nem cobra correndo em busca do mar. Ainda me lembro do forró de Ananias, patifarias de Natália e Formigueiro. Cara de sapo se passando por doutor, seu piano cheirava no tabaqueiro. Cara de sapo se passando por doutor, seu piano cheirava no tabaqueiro. Vi lá no poço seu buiú, mas tô na pressa, fazer promessa pra Davi não viver só. Mas o coitado findou morrendo solteiro, arranjou por companheiro o Baza Grande Limosó. Mas o coitado findou morrendo solteiro, arranjou por de Limosó. Agudo olhando a ânsia, essa lembrança faz passar faltar. E o socorro fazia muita manobra, se rolava que nem cobra correndo em busca do mar. E o socorro fazia muita manobra, se rolava que nem cobra correndo. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Nossa voz, rádio comunitária. Mais informação, rádio comunitária. É mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda e a nossa voz tá na área. Nossa rádio é comunitária. Nossa rádio é comunitária. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Lá você que sintoniza Fronteiras FM com o Raidinho ligado. Muito boa tarde. Você também do Rádios Net em qualquer parte do nosso Brasil. Começa agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Começando aqui mais uma edição do Jornal Fronteiras e Notícia com o apoio cultural de Sende Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. É o nosso Fronteiras e Notícia que está no ar. O apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganese, Sindicato Rural. Muito boa tarde e vamos com as manchetes em destaque para hoje. Lembrando que logo após o jornal, hoje tem a estreia do Panorama Esportivo Internacional Bira, Emanuel Severo, logo após o jornal Fronteiras e Notícia, a estreia Panorama Esportivo. Apoio Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo um novo tempo, prefeito Eudes Ribeiro e Sendel, Secretaria de Esporte Lazer de Fronteiras, secretário Tato Leão. A temperatura em nossa cidade é 29 graus, probabilidade de chuva, nada de chuva no momento, a umidade do ar 59%, tá legal. O que é bom para a nossa saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. E o vento, 26 quilômetros por hora, é o tempo agora em Fronteiras, 29 graus. Dentro de instantes, boletim informativo Rádio Secom, direto de Teresina. Vamos acompanhar também, a GESPIS anuncia reajuste de 8,54% na tarifa de água. Em Oeiras, homem perde controle de veículo, colide no muro da UPA. Operação contra facções realizou prisões no domingo em Teresina. O ministro Wellington Dias detalha ações do combate a fraudes em programas sociais. O governador lança pacto pela educação e diz que o Piauí será o primeiro lugar no IDEB em 2025. A Justiça Eleitoral cancelou mais de 17 mil títulos no Piauí em 2022. O prefeito Eudes Ribeiro anuncia atrações musicais para os 88 anos de emancipação política de Fronteiras. Em Fronteiras, a notícia começa com notícias. Vamos com as notícias então nacionais agora no Fronteiras em Notícias. Logo após o jornal, a estreia do Panorama Esportivo Internacional Bira, Emanuel Severo no comando. Panorama Esportivo, logo após o jornal. Boa tarde. Lula cobra evidências aos ataques racistas ao jogador Vinícius Júnior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, prestou solidariedade ao atacante brasileiro Vinícius Júnior após o atleta sofrer mais um ataque racista durante uma partida do Campeonato Espanhol. O novo episódio ocorreu neste domingo durante a derrota por 1-0 do Real Madrid para o Valência no estádio Mestalla, né? Então, após a fala do jogador, que aí então não podemos aqui, diz Lula, permitir que o fascismo e o racismo tomem conta dentro de um estádio de futebol, afirmou o político, o presidente Lula, neste domingo, dia 21, durante uma entrevista coletiva após o G7 no Japão. O líder brasileiro está na cidade de Hiroshima, onde ocorre o encontro da cúpula de chefes de Estado. A fala sobre o jogador que Lula classificou como o melhor atleta do Real Madrid iniciou a conversa com a imprensa. Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha assim o preconceito racial assim ganhando força em vários estádios de futebol na Europa, afirmou o petista. O presidente ainda cobrou um posicionamento das entidades futebolísticas do mundo. Eu penso que é importante que a FIFA, a Liga Espanhola e de outros países tomem sérias providências, afirmou o líder brasileiro. Essa não foi a única manifestação do governo brasileiro sobre o ocorrido. Anteriormente, o ministro da Igualdade da Igualdade Racial afirmou que que notificará autoridades espanholas e a La Liga, a organização responsável pelo Campeonato Espanhol. De acordo com a pasta, a notificação será enviada na manhã desta segunda-feira, dia 22. Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vini Júnior. Notificaremos as autoridades espanholas e também a La Liga. O governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui, nem fora do Brasil. Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências, prometeu o ministério em seu perfil no Twitter. Entenda aqui o caso. O brasileiro Vinícius Júnior, ele foi mais uma vez vítima de racismo na Espanha, né? Parte da torcida do Valência que enfrentou e venceu o Real Madrid nesse domingo por 1-0. Gritou insultos racistas direcionados ao jogador brasileiro no segundo tempo da partida, e que foi paralisada pelo árbitro por causa das ofensas. Meio-dia, 21 minutos, já na cidade. Muito boa tarde. Após o jornal, a estreia do Panorama Esportivo Internacional Bira, Emanuel de Severo. Emanuel Severo, Internacional Bira, logo após o jornal, no comando aí a estreia do Panorama Esportivo. Fisioterapeuta do Brunhil, preso em Minas Gerais. Um fisioterapeuta, né, fisioterapeuta acusado de estuprar uma publicitária de 29 anos dentro da UTI do Hospital São Luís, na Zona Sul de São Paulo, foi preso neste sábado, dia 20, em Minas Gerais. É Nicanor dos Santos Modesto Júnior, 46 anos, foi detido durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, na BR-354, enquanto trafegava em um veículo com placa de Camaçari, na Bahia, na altura do município de João Montevade, a 116 quilômetros de Belo Horizonte. Foi encaminhado para a delegacia. Ele teve a prisão preventiva decretada em março deste ano e desde então era considerado foragido. A justiça aceitou a denúncia contra ele por estupro de vulnerável, cuja prisão prevista varia entre de 8 a 15 anos em regime fechado. Eu vou agora para o nosso apoio cultural. Na sequência, eu vou estar de volta com vocês estaduais aqui no e também local no Fronteiras em Notícia. Governo lança pacto pela educação e diz que o Piauí será o primeiro lugar no IDEB em 2025. Vamos aqui então lembrar também com notícia, mais notícias estaduais que você acompanha dentro de instantes no Fronteiras em Notícia. A Justiça Eleitoral cancelou mais de 17 mil títulos aqui no Piauí. O prefeito Eudes Ribeiro anuncia atrações musicais para o 80º aniversário de Fronteiras Piauí, 88 anos de emancipação política. O 88º aniversário. É isso aí, logo após o Jornal Fronteiras em Notícia, tem aí a estreia do programa esportivo, Panorama Esportivo, logo após o Jornal Fronteiras em Notícia, Panorama Esportivo, Internacional Beira, Emanuel Severo, no comando. Ok, cidade, boa tarde, meio-dia, 24 minutos, hora certa, Zeni. Segunda do Papoco de Aniversário, Zeni. É maior, é a melhor, é uma mega festa pra levar geral. Fogão 4 bocas, automático, Esmaltec, por 12 de R$ 59,90 sem juros. Smart TV, 32 polegadas, Samsung, por 12 de R$ 109,90 sem juros. Conjunto Box, casal, molas ensacadas, Hortolar, por 12 de R$ 109,90 sem juros. Segunda do Papoco de Aniversário Zenir, na loja, no site, há 31 anos, o melhor está aqui. Alô, amigos do esporte! Estreia nesta segunda, dia 22 de maio, a partir da 1 da tarde. Panorama Esportivo! Tudo sobre o futebol local, nacional e internacional e outras modalidades esportivas na apresentação de Internacional Bira e Manuel de Severo. Não perca! É nesta segunda, dia 22, a partir da 1 da tarde, na Fronteiras FM 87,9, a Casa do Esporte Fronteirense. Apoio, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Fronteiras FM 87,9. Campos Sales e região. Vem aí, Festival Gogó de Ouro de Campos Sales. É nesse dia 4 de junho, a partir das 15h30, na Praça da Matriz. Parte da renda em prol do Seminário Servos do Sagrado Coração. E atenção para os prêmios. Primeiro prêmio, uma Honda Pop 0 km. Segundo prêmio, uma Honda Pop 0 km. Terceiro prêmio, uma Honda Pop 0 km. Quarto prêmio, uma Honda B 0 km. Quinto prêmio, uma Honda Bros 0 km. Cartelas por apenas R$30. E tem mais. Na rapidinha do Gogó, por apenas R$5, você concorre a R$3.000. Distribuição de cartelas em Baião Variedades. É nesse dia 4 de junho, a partir das 15h30, na Praça da Matriz, em Campos Sales. Produção Gogó de Ouro. Mais alguém? Tem mais alguém? O que uniu a gente não separa. Eu sou teu fogo e você me abraça. Água de chuva entre nós. Quando o clima está quente. A Chata Preço Paraíba. Aproveite já, ofertas exclusivas com preços ainda menores. Lavadora 10 quilos, até 10 de 56,90 sem juros. Fogão 4 bocas, até 10 de 66,90 sem juros. Descontos esmagadores. E por tempo limitado, refrigerador 2 portas, até 10 de 279,90 sem juros. E muitas outras ofertas de móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, celulares e tecnologia. Centenas de produtos na loja com prazos especiais em até 10 vezes sem juros nos cartões. Hiper, Master, Visa e Credit Shop. Corra pra loja, vem pro A Chata Preço Paraíba. Chata Preço Paraíba. Aproveite já, ofertas exclusivas com preços ainda menores. Lavadora 10 quilos, até 10 de 56,90 sem juros. Fogão 4 bocas, até 10 de 66,90 sem juros. Descontos esmagadores. E por tempo limitado, refrigerador 2 portas, até 10 de 279,90 sem juros. E muitas outras ofertas de móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, celulares e tecnologia. Centenas de produtos na loja com prazos especiais em até 10 vezes sem juros nos cartões. Hiper, Master, Visa e Credit Shop. Corra pra loja, vem pro A Chata Preço Paraíba. Vai, vai, vai, vai de Paraíba. Bora vacinar, Piauí sem aftosa só tem a ganhar. Deu um show na sua fazenda com a vacina em dia. Criador e rebanho na mesma sintonia. Ovino e bubalino de mamanda caducando. Bora vacinar, sem aftosa e brucelose, a gente chega lá. De 1º a 30 de maio, dê um show de vacinação, aftosa e brucelose. Banho vacinado tem mais valor e ajuda a manter o Piauí na zona livre com vacinação. Declare a vacina de 1º de maio a 15 de junho. Não esqueça do CAR. Piauí sem aftosa, bora vacinar. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Piauí sem aftosa, bora vacinar. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Olha. Mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, osso, corra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Matiaguinho. Ah, pois fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti Guatuense. Lá tem tudo, comadre. Da macaúba ao usado de coco. Vem

Em Fronteiras, contamos com a Sala do Empreendedor, uma parceria do SEBRAE, a Força do Empreendedor Brasileiro e da Prefeitura Municipal. Gestão Construindo um Novo Tempo. Fica localizada na Avenida Landry Salles, 454, Centro, sede da Prefeitura Municipal. Contato 89-994-70-5973. Instagram, @ Sala Empreendedor Fronteiras Piauí. Você empreendedor, não precisa pagar contador para resolver as questões burocráticas do seu empreendimento ou da sua empresa MEI. A Sala do Empreendedor oferece os seguintes serviços: abertura e legalização de MEI, emissão de certificado de condições de MEI, emissão de documento de arrecadação do Simples Nacional, inscrição municipal do MEI, orientação sobre como participar de processos licitatórios, orientação sobre questões de negócios, acesso a licitações públicas, orientação, capacitação e treinamento, como conseguir empréstimos, cadastro na plataforma SEBRAE. Faça uma visita à Sala do Empreendedor e seja você um empreendedor de sucesso, sempre atualizado no mundo dos negócios. Você também encontra na Sala do Empreendedor informações como ser MEI e usufruir dos benefícios do INSS, aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença e muitas outras vantagens. Fronteiras em Notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato. Boa tarde, agora 12:38 na cidade, hora certa, Zen Imóveis, Fronteiras em Notícia, o apoio cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, Zen Imóveis e provedor Giganet. Logo após o jornal, dentro de instantes, a estreia do Panorama Esportivo Internacional, Bira Emanuel Severo. Olha, não perca, começou hoje o festejo Nossa Senhora de Fátima no bairro Acampamento. É do dia 22 a 31 de maio, festejo Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento. E lembrando que as camisas estão à venda ao preço de R$ 40,00. Programação para a noite de hoje, a primeira noite de hoje, 5 horas da manhã, nós tivemos a alvorada festiva, com a reza do terço, café da manhã partilhado na abertura do festejo. Meio-dia tivemos o ofício, às 14h30, logo mais, tem das 14h30 às 17h, confissões, 19h, novena missa, novena de noitários de hoje da abertura do festejo, responsabilidade pastoral do dízimo, unidade escolar Nossa Senhora de Fátima, e o celebrante é o nosso querido Padre Gildo. E nós vamos agora destacando no jornal as notícias estaduais, direto de Teresina, com o boletim informativo Rádio Secom. Vamos acompanhar aqui informativos Rádio Secom. Desde o início do nosso mandato, que a gente está priorizando muito a educação. O governador Wellington já conseguiu expandir o ensino médio e até mesmo o ensino superior à distância para todos os municípios. E agora o desafio é focar na qualidade. Por isso que eu anunciei recentemente a universalização. Todas as escolas estaduais do Piauí de ensino médio serão até 2025 de tempo integral, como essa escola aqui, Pinheiro Machado, aqui na região sudeste de Teresina, e também com a educação profissional técnica integrada ao currículo. Esses alunos aqui, nesse laboratório que nós estamos, estão fazendo curso de desenvolvimento de sistemas. Então eles têm pelo menos uma hora e meia, duas horas de aula por dia, dentro do currículo que ficam aqui o dia todo, para aprender essa profissão. Então isso melhora o rendimento deles, inclusive nas disciplinas básicas, português, matemática, ajuda eles a conquistarem uma vaga na universidade. Então esse é o nosso foco, melhorar a qualidade a partir da educação de tempo integral. E também, igualmente importante, a colaboração com os municípios. Fronteiras e Notícias, apoio cultural de Zene Imóveis, provedor Giganeto e Sindicato Rural é de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Mais informativo, boletim. O governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Educação, entregou a obra de reforma e ampliação do Centro Estadual de Tempo Integral Professor Pinheiro Machado, localizado na zona sudeste de Teresina, nesta segunda-feira, dia 22. Segundo o governador Rafael Fonteles, a educação é a prioridade do seu governo e o desafio é focar na qualidade da educação. Todas as escolas estaduais do Piauí de ensino médio serão até 2025 de tempo integral, como essa escola aqui, Pinheiro Machado, aqui na região sudeste de Teresina, e também com a educação profissional técnica integrada ao currículo. Esses alunos aqui, nesse laboratório que nós estão fazendo curso de desenvolvimento de sistemas. Então, eles têm pelo menos uma hora e meia, duas horas de aula por dia, dentro do currículo, que ficam aqui o dia todo, para aprender essa profissão. Então, isso melhora o rendimento deles, inclusive nas disciplinas básicas, português, matemática, ajuda eles a conquistarem uma vaga na universidade. Segundo a Secretaria de Estado das Mulheres, realiza no próximo dia 27 de maio a segunda corrida de rua contra o feminicídio e a marcha de enfrentamento ao ódio e à discriminação às mulheres. O objetivo é chamar a atenção da população e das autoridades para o enfrentamento e o combate ao assassinato das mulheres, que vem crescendo muito no estado do Piauí. O evento acontece a partir das 6h30 da manhã, na Nova Puticabana. Promovido pelo governo do Piauí, o evento também acontece nos municípios que contam com organismos de políticas para as mulheres. A secretária Zenaide Lustosa fala um pouco sobre o assunto. E na quarta-feira a gente vai estar disponibilizando a lista de todas as pessoas que se inscreveram e já organizando a entrega dos kits para que as pessoas possam, no dia lá, estar fazendo sua caminhada. Mas é importante porque a máscara também ela tem uma simbologia que é da gente enfrentar esse ódio, enfrentar essa violência. Então é muito importante que a gente esteja lá. Pode levar, vai ter espaço, luz, vai ter, lá você vai também ter outros serviços que vão poder lhe atender lá. Estão colaborando com o evento também. A Penitenciária Mista de Parnaíba reiniciou o projeto Um Olhar Além das Grades, que busca mostrar a importância da educação e como ela pode fazer a diferença na reinserção social. Para esse reinício, o projeto está apresentando a série For Life, que narra a história de um interno que conclui o curso superior de Direito dentro de uma unidade prisional. Segundo André Cardoso, psicóloga da Penitenciária Mista de Parnaíba, o projeto Um Olhar Além das Grades foi desenvolvido por uma equipe psicossocial em 2021 na penitenciária. Por ela, psicóloga André Cardoso e as assistentes sociais Lana Beatriz e Alessandra Barros. O governo federal, através do Ministério do Planejamento, em parceria com o governo do estado, vai realizar na próxima sexta-feira, dia 26, a plenária Piauí do Plano Plurianual, no Centro de Convenções de Teresina, a partir das 16 horas. A atividade trata-se de uma consulta popular em todos os estados nordestinos, com as organizações, coletivos e entes da sociedade civil que tenham ideias, propostas e projetos para contribuir com a criação do PPA, podendo participar da plenária cerca de 500 representantes da sociedade civil. A secretária de Estado das Mulheres, Zenaide Lustosa, convida a sociedade civil a participar e enfatiza a importância das mulheres aparecerem nesse orçamento. Então está aí acompanhando o boletim, agência, boletim informativo, agência Rádio Zecon, direto de Teresina. Obrigado, cidade, pelo carinho, pela audiência. Obrigado, fronteiras. Obrigado, Brasil. Você com o rádio ligado, você também é do Radiosnet. Vamos acompanhar mais notícias estaduais no Fronteiras em Notícia. Agradecendo sempre o carinho, a audiência. A GESPIS anuncia reajuste de 8,54% na tarifa de água. E a GESPIS anunciou um novo reajuste na tarifa de água e esgoto para os municípios do interior. As tarifas serão elevadas em 8,54%. Esse novo reajuste entra em vigor 6 meses após a empresa já haver reajustado a tarifa. Em novembro de 2022, a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí, a GRESP, havia aprovado um reajuste de 7,77%, que deveria vigorar vigorar entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. O novo reajuste entra em vigor a partir do próximo dia 1º de junho e vai representar para o usuário final um aumento de 16,31% quando comparados aos valores praticados no mesmo período do ano passado. Segundo a resolução publicada no Diário Oficial do Estado, a GESPISA solicitou à GRESP a autorização para realizar o novo reajuste em virtude do aumento da tarifa de energia elétrica implementado pela Equatorial Piauí em 2 de dezembro do ano passado. Ainda de acordo com a resolução, o aumento no custos de operação, manutenção e expansão dos sistemas dificultam o atendimento universalizado, uma vez que a GESPISA não tem arrecadado recursos suficientes com a cobrança de tarifas para manter a empresa em funcionamento. A GESPISA presta fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário para mais de 500 mil clientes em 184 localidades, sendo 155 municípios e 29 povoados. Fronteiras e Notícias, apoio cultural, Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural. Logo após o jornal, a estreia do Panorama Esportivo Internacional, Bira Emanuel Severo. Vamos acompanhar mais notícia direto aqui da TV Cidade Verde. Vamos acompanhando mais notícia. Operação contra facções realizou prisões no domingo na capital Teresina. E uma operação conjunta das polícias civil e militar, que foi deflagrada na manhã deste domingo, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa em Teresina. Além dos 14 mandados de busca e apreensão cumpridos, 5 pessoas foram presas nesta operação deflagrada na Vila Santo Afonso, zona norte da capital. Esta foi uma continuação da operação realizada em abril na mesma região, que resultou na prisão de 2 criminosos acusados de planejar a morte de um homem que deveria ser assassinado pelo Tribunal do Crime. A ação deste domingo deve continuar ainda nesta segunda-feira para fazer o monitoramento da área e também apagar pichações que fazem referência a esta organização criminosa. De acordo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, durante a operação deflagrada neste domingo, 6 pessoas foram conduzidas, 5 foram presas e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e receptação. No momento da abordagem policial, foram apreendidos drogas, balança de precisão, dinheiro trocado, produtos provenientes de roubos e anotações relacionadas à atuação dessas organizações criminosas que podem resultar em futuras operações. Fronteiras e Notícias, apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural, muito boa tarde. Já por aqui o amigo, o irmão aqui, o Emanuel Severo, já está por aqui, aguardando a presença também do Bira, já em Fronteiras agora, é meio-dia e 48 minutos, e já começa a estreia, né, do Panorama Esportivo. E está entrando aqui uma mensagem aqui do secretário de esporte aqui, o Tato. Já, né, eu colocar o áudio aqui do... Deixa eu ver aqui o áudio aqui do Tato, né? Eu coloco já, viu, Tato? Trazendo aqui mais notícia, né? Para assim não tomar o espaço da estreia. Não pode, logo na estreia tomar espaço aí tá danado, né? Muito bem, vamos destacando mais notícia rapidão. O ministro Wellington Dias detalha ações de combate a fraudes em programas sociais. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho, audiência, o rádio ligado, você também no Rádio Zete, onde você estiver, qualquer parte do Brasil, boa tarde. Acompanhando Fronteiras em Notícia, meio-dia, 50 minutos, agora na cidade. Sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Nos últimos dias, a Secretaria de Saúde criou o comitê. Muito bem. Notícia, vamos acompanhando mais notícias na estaduais. Para medir o impacto das possíveis concessões da gestão de hospitais estaduais para iniciativa privada e para a preparação de uma das chamadas públicas que vai selecionar a instituição gestora. Três centros de saúde, que são referências para mais de... monitorar os pacientes de outra sala ou de sua casa, quando tiver de folga, outro médico... medir o impacto das possíveis concessões da gestão de hospitais estaduais para iniciativa privada e para a preparação de uma das chamadas públicas que vai selecionar a instituição gestora. Três centros de saúde, que são referências para mais de 500 mil de piauienses, estão nessa lista inicial de possíveis gestões a partir da iniciativa privada. O governo do estado já definiu uma comissão que vai medir o impacto das possíveis concessões dos três hospitais que vão participar do processo para organizações sociais. A comissão para a chamada pública de seleção para a OAS do Hospital de Campo Maior também já foi definida. 40 melhores hospitais do Brasil, 39 são administrados por organizações sociais. Então não vai haver prejuízo a nenhuma categoria e o usuário do SUS será melhor atendido, como nós temos, por exemplo, no CI, que é uma referência em atendimento e é gerido por uma organização social. Os três hospitais estão em diferentes regiões e atendem, em média, 500 mil de pessoas. Os hospitais de Campo Maior e de Parnaíba, no interior do estado. A terceira unidade de saúde é o Hospital do Mocambinho, que atende parte da zona norte de Teresina, cerca de 30 mil pessoas. O hospital, que atende também os pacientes do interior do estado, trabalha com urgência e emergência, além do atendimento ambulatorial. O secretário de Saúde fala das primeiras intervenções que já estão sendo realizadas no Hospital de Campo Maior. Com a UTI com 10 leitos, com outra tecnologia, aqui os equipamentos permitem, com a internet, que os médicos possam até monitorar os pacientes de outra sala ou de sua casa, quando tiver de folga, outro médico poderá falar com o médico que está de sobreaviso para que eles consigam interagir e ver os sinais vitais com os equipamentos de tecnologia alta aqui da UTI de Campo Maior. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, pelo rádio ligado, você acompanhando Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural de Zene Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Muito obrigado por esse carinho maravilhoso, tá bom? Logo mais, já começa a estreia aqui no Panorama Esportivo Internacional Beira, Emanuel Severo no comando do Panorama Esportivo, que começa dentro de instantes. O ministro Wellington Dias, que detalha ações de combate a fraudes em programas sociais. A gente segue aqui numa entrevista ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e eu estou aqui acompanhada do Alivar. Eu não tenho mais tempo, eu peço até desculpa aos ouvintes, mas a entrevista é detalhando, falando sobre, né, o ministro Wellington Dias, ele relata sobre as ações de combate que estão acontecendo aí em fraudes, em programas sociais, que nós sabemos que muitas fraudes aconteceram e acontecem, vinha acontecendo, né, nos programas sociais, e o combate então a essas fraudes, né, pessoas que necessitavam de receber estavam ficando de fora e quem não necessitava estava recebendo, tirando o espaço dos mais necessitados. Então está aí, né, essas ações de combate a fraudes, programas sociais do governo. Então começa já a Fronteira, Panorama Esportivo. E eu estou vendo aqui falando em esporte, o Altos vence a primeira, viu, competição, vence aí na Série C, o jogo que foi marcado por denúncia de racismo, né? Eles vão falar sobre isso aqui, né? Já no Panorama Esportivo. Muito bem, cidade, muito boa tarde, Brasil. O governo também não tem mais espaço, só passando aqui a manchete principal. O governador lança pacto pela educação e diz que o Piauí será o primeiro lugar no IDEB em 2025. O governador investe 66 milhões em reforma e ampliação dos 12 campi da UESP. E vamos aqui com a última de hoje, vamos encerrando o Fronteiras em Notícia, já o tempo estourado, só aqui também passando as manchetes. A Justiça Eleitoral cancelou mais de 17 mil títulos no Piauí, né? Ao longo de 2022, anos das eleições gerais, 17.811 títulos de eleitor foram cancelados aqui no Piauí, né? Aqui no nosso Piauí. Faltando 5 minutinhos para 1 da tarde, aguardando aqui, Emanuel Severo já está aqui, e aguardando a presença também do Internacional Beira, vamos já dar o pontapé inicial aqui na estreia do Panorama Esportivo. Vamos com a última de hoje, notícia local, com notícia local, e a gente encerra o jornal de hoje, né? E a estreia do Panorama Esportivo. Internacional Bira, Emanuel Severo. O prefeito Eudes Ribeiro anuncia atrações musicais para o 80º aniversário de Fronteiras, 88 anos de emancipação política. O prefeito municipal de Fronteiras, Piauí, Eudes Agripino Ribeiro, anunciou neste sábado, dia 20, as atrações musicais que irão se apresentar durante as comemorações dos 88 anos de emancipação política, no aniversário de Fronteiras, né, da nossa cidade. O evento é intitulado Front in Fest acontecerá gratuitamente em praça pública e promete animar os moradores e visitantes com uma diversificada programação. O ponto alto das festividades será a apresentação, né, do renomado cantor de forró piseiro Tarcísio do Acordeon, que subirá ao palco no dia 8 de junho, para apresentar ao público com seu talento e carisma. Tarcísio é conhecido por suas músicas animadas que conquistaram fãs por todo o país. A realização do Front Fest em praça pública de forma gratuita proporciona o acesso à cultura e entretenimento, reforçando o compromisso da administração municipal em promover eventos inclusivos e também valorizar os talentos locais. O evento conta com o apoio do governo estadual, da senadora Jussara Lima, deputados Georgiano Neto, Júlio César Lima, federal e Georgiano estadual, e será um momento de união, alegria com toda a população, para toda a população, pelo aniversário da cidade, além de atrair visitantes de outros municípios da região. Dia 7 de... então está aí, né, o Front Fest, aí Serginho Gomes, Mirella, Heleno, Anderson e o Véio da Pisadinha. Aí então, a programação do Front Fest contará com artistas locais e também nomes de destaque no cenário musical nacional. Na quarta-feira, dia 7, os cantores Serginho Gomes, Mirella e Leno se apresentarão juntos, trazendo uma mistura de estilos musicais para animar o público. Além disso, também Anderson e o Véio da Pisadinha marcarão presença com seu repertório contagiante. Daí então, né, e tem também o Dia do Evangélico, encerrando as festividades na sexta-feira, dia 9 de junho. Cleiton Queiroz e sua banda serão responsáveis por homenagear o Dia do Evangélico, oferecendo um show especial para celebrar a data. Tá bom? A Prefeitura Municipal de Fronteiras, então, anunciou que a programação completa do 80º aniversário da cidade ainda contará com atividades cívicas, culturais, esportivas e será divulgada em breve. Ok, cidade, ok, Brasil, boa tarde. E o Fronteiras em Notícia vai ficando por aqui. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. Um forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Na sequência, a estreia do Panorama Esportivo com Emanuel Severo, Internacional Bira. Um forte abraço. Você acompanhou mais uma edição do seu noticioso do meio-dia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Esporte. Começa agora na Fronteiras FM, Panorama Esportivo. Tudo sobre o futebol local, nacional e internacional e outras modalidades esportivas com os comentários de quem entende. Panorama Esportivo. Apoio, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Apresentação, Internacional Bira e Manuel de Severo. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. Bola na área. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Flama pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. Na chuteira veste o pé descalço, na rede da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora uma partida de futebol. Bom dia, Tony, bom dia, ouvintes da Fronteiras FM. É boa tarde já, né? E a gente começando aqui o nosso programa. Ficamos fora do ar há muito tempo, né, cara? mas graças a Deus estamos voltando para levar muita informação para o torcedor fronteirense. Estamos aqui no aguardo, né, do Internacional Bira, que até o momento ainda não chegou, e a gente está aqui no aguardo. E começando aqui a falar de um assunto que é um dos piores que a gente pode comentar hoje no mundo de hoje. Não é possível, pessoal, que em pleno século XXI a gente está vivendo isso nos estádios de futebol, que é o racismo. Cara, é feio. E nesse jogo do Altos, né? O Altos que conseguiu aí sua primeira vitória na Série C. A gente fica feliz, a gente torce muito para que o Altos faça uma boa campanha, que consiga até o acesso. Mas aí vai para um estádio de futebol e a gente vê isso. Porque aconteceu também, Tony Oliveira, amigos ouvintes, na Espanha com o Vini Júnior. Mais uma vez com o Vinícius Júnior. Cara, é triste, é lamentável que tenhamos acontecido dessa forma. É uma coisa que, enquanto não existir uma punição severa para esses torcedores, não vai acabar. Infelizmente, não vai acabar. E principalmente lá na Espanha, na La Liga espanhola, os caras não fazem simplesmente nada, cara. Não tem uma punição, não tem nada. E aí a torcida vai para o campo e xinga, chama os atletas de macaco. Cara, isso é doído, isso é doído. E está todo mundo, né, tomando as dores, né, do Vinícius Júnior, porque é um momento realmente muito difícil na vida de um ser humano. Mas é lamentável isso, e eu repito aqui para vocês, amigos ouvintes, enquanto não existir uma punição severa para esses torcedores, e também para o clube, é o clube de futebol, tem que ter uma punição aí, porque os torcedores são deles, né? Foi os torcedores do Valência que xingaram o Vinícius Júnior. Então, cara, tá na hora de ser tomado providência aí por as entidades competentes. Panorama Esportivo. Apresentação Internacional Pira e Manuel de Severo. Não adianta, não há garganta que não pare. De volta com o nosso Panorama Esportivo, nosso primeiro programa, né? Espero que possamos ficar aqui juntos por muito tempo, né? Levando aí para você, torcedor fronteirense. A minha amiga Alane Sá está em sintonia com o nosso Panorama Esportivo. Meu amigo Paulo Matheus, aí no Posto Jatobá, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Galera corintiana, cara, a coisa tá feia, hein, gente? Um abração para o meu amigo Filadélfia, o Jefferson Fialho, que é os corintianos. Meu amigo Aderson de Gessina, cara, esse aqui era um ouvinte assíduo do nosso programa, viu, cara? Ele não perdia um programa. Olha, Tony, nós vamos falar aqui um pouquinho aqui do esporte local, né? E temos aqui para levar para vocês, ouvintes, e principalmente para as mães, os pais, o Bruno Rocha, né, o treinador da escolinha municipal, recebeu um convite do pessoal lá do Santa Fé, no município de Pionono, que tem um campeonato lá, que tem feminino, masculino, tem os veteranos, e eles querem fazer um campeonato sub-11. Eu adorei essa ideia. Eu falei até para o Bruno que ele deve procurar os pais e levar esses garotos para participar desse campeonato que vai acontecer lá no assentamento Santa Fé. É uma coisa muito bem organizada, eu já participei várias vezes de campeonato por lá, e é uma forma de incentivar, de estimular aos jovens, aos garotos, né, a prática de esporte, que é uma das coisas que tira, que afasta os jovens das drogas. Eu acho que o Bruno deve correr atrás disso aí, juntamente com o secretário de Desporto, o nosso amigo Tata, para que possamos, né, ter a garotada aí do Sub-11 participando lá desse campeonato no assentamento Santa Fé, no município de Pionono. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. Tudo o que acontece nas quadras, nas pistas ou nos gramados, você ouve aqui na apresentação de Internacional Bira e Manuel de Severo. Apresentação Internacional Bira e Manuel de Severo. De volta com o nosso panorama esportivo, abraçando a galera do Futebets. Uma boa tarde a todos vocês, a galera do Alto Esporte, também em sintonia aqui com o nosso programa. Galera do União, também ouvindo. Seu Luiz, meu amigo Seu Luiz, está curtindo o nosso programa, ele é torcedor do Fluminense. Né? Fluminense que joga bonito, mas que ganha pouco, viu? Vamos ter que dar uma melhorada nisso aí, porque o futebol é bonito demais, é muito vistoso, mas as vitórias são poucas, né? E falar um pouco mais ainda do nosso esporte local, tivemos aqui a conclusão, né, das semifinais do torneio do município, entre as equipes União e Volta do Rio, Atlético Fronteirense vai enfrentar o Futebets. E na sexta-feira a gente vai, né, fazer comentários mais a respeito dessa grande semifinal. Cara, vai ser realmente top. E a gente só tem aqui a agradecer a organização do torneio do município, a pessoa do Tato e do Arlan, que vem fazendo com que o nosso esporte venha crescendo, nosso futebol venha crescendo. Claro, tem as falhas, tem, isso é normal, mas já melhorou bastante. E uma das coisas que deixa a gente maravilhado é a presença do torcedor, Tony. Hoje não tem jogo ruim, como diz o ditado. Que às vezes o pessoal fala, vai ter um jogo que um time é fraco, o outro é bom, não vai prestar. Não, é todo jogo lotação total. Isso é realmente fantástico, é maravilhoso isso. Que se tem uma coisa que é prazeroso, eu falo para vocês como atleta, é ver o torcedor em campo, é ver a galera ali participando, gritando, vaiando, aplaudindo, mas o torcedor presente. E isso nós estamos vendo hoje no nosso futebol fronteirense. Apresentação de Internacional Bira e Manuel de Severo. Panorama Esportivo. Panorama Esportivo. De volta com o nosso panorama esportivo, na estreia aqui e já presente aqui no estúdio, para fazer parte do nosso programa, o Internacional Bira. Boa tarde, Internacional Bira. Boa tarde, caro Emanuel de Severo, Tony Oliveira, que está por aqui, na sonoplastia. É isso, galera. Era jornada, agora é panorama esportivo. E é uma semana, Emanuel, em que a gente vai falar muito do futebol local, devido, claro, semifinais do torneio do município que vão acontecer no final de semana que vem, as equipes que vão se preparar para um grande semifinais, E a gente também, claro, vai tentar ver, Emanuel, se no decorrer da semana algum dirigente não possa vir, o atleta, né, se manifestar aqui no programa, para que agora, com essa nova gestão que está tendo no estádio, através do secretário municipal de Desporto e Lazer, o nosso Tato Leão, né, está fazendo um grande trabalho à frente aí do esporte. Aí as coisas mudaram por enquanto aí, como você acabou de... Eu estava ouvindo você falando a respeito aí de presença de público no estádio Pinheirão. É uma coisa realmente que eu cheguei a ver que em outras oportunidades não se dava tanto como se deu agora no estádio Pinheirão, torcedor, né? Então, um trabalho bem feito está sendo feito pelo Tato. Mas a gente vai, ao decorrer da semana, é só o começo do programa, muito tempo afastado aqui da emissora, né? Mas estamos de volta, agora não com o Jornada, mas com o Panorama Esportivo. Quero aqui cumprimentar a todos vocês, o Antônio Oliveira, o Internacional Bira, Emanuel de Severo, parabenizar por essa conquista, esse espaço que nos foi dado a nós, aqui a todos os desportistas. Quero agradecer aqui ao Dr. Norberto, ao nosso prefeito Eudes, enfim, esses amigos do esporte. Então, Bira, o que acontece? Nós estamos voltando aqui, esse programa esportivo, a galera está aí, tenho certeza que está todos aí online, aí, tanto pelo Instagram, tá, estamos tendo... Só no Rádios Net, né? Pois então, mas também vamos ver esse meio aí da gente também, para apresentar esse programa pelo Instagram. E vamos aqui também apresentar aqui aos fronteirenses o que nós temos de melhor dentro do esporte local, nosso esporte aqui que vem aquecendo muito. Nós vemos trabalhando aqui diariamente, levando o trabalho aqui sério mesmo, para poder melhorar muito mais ainda o nosso esporte fronteirense. O final de semana, avisar aqui a todos vocês que no dia 27 e 28 teremos aí a semifinal. No dia 27, sim, no sábado, se enfrenta o União e Volta do Rio. E no dia 28, Futebets e Atlético Fronteirense. Essas duas equipes, tanto o Volta do Rio como o Futebets, elas vêm se destacando. Volta do Rio, principalmente, aí fez essa última partida, foi uma das melhores partidas do campeonato que nós tivemos. A torcida mesmo conquistou o carinho da torcida. A gente viu lá a torcida mesmo presente e torcendo. O Futebet é um time novo, um time que vem participando pela primeira vez e vem com tudo. Também vai participar aí, vamos depois falar do nosso regional, que vamos fazer aqui no nosso município. Fronteiras vai sediar esse grande regional, onde 16 fortes equipes vão participar, como o time do Amazonas, o time Lojão Central, o time do União, o time do Atlético Fronteirense. Temos muito, muito, muito mesmo para falar do nosso esporte, nosso futebol, do ciclismo, do beach tênis, uma modalidade nova também, que estamos aqui abraçando aqui o Antônio Neto, secretário de saúde, está terminando lá um espaço, lá uma quadra de beach tênis, onde terá o futebol, o vôlei de areia, o futevôlei, o Edson Filho também, o Isaac, ou então, nossa praça esportiva está aumentando. Pois então, quero aqui só finalizar, desejar a vocês sucesso, abraçar aqui a todos e falar que pode contar tanto com o secretário de esporte como o prefeito Eudes Ribeiro, falar aqui, toma aqui até a voz aqui falando por ele, né? E abraçar nosso amigo Norberto também, os amigos aí, os parceiros Wesley do posto, do posto Edmilson, grupo Edmilson, nosso amigo Diógenes, nosso professor Arlan, todos aí que estão conectados aí ouvindo nós pela rádio web. É, e vão se acostumando que é só o primeiro programa, o programa de estreia, né? A gente começou um pouco com atraso, mas creio que o Emanuel que estava aqui deva ter já dado o pontapé inicial. E vamos falar, né, Emanuel? Tivemos o torneio do município já definido, semifinais para o final de semana, né? Tanto dia 27 como dia 28. Mas vamos resumir um pouco de como foram esses jogos que aconteceram na terça e na quinta-feira. Na terça tivemos o União com o Flamengo. O Flamengo que fez 3 jogos e 3 derrotas. Mas, melhor dizendo, empatou com o União. né? Realmente empatou com o União. E, inclusive, o Albino até brincava comigo, que eu sou quem faz as narrações lá. Bira, doidinho pra gritar um gol do Flamengo e não consegue. Não é que saiu um gol do Flamengo, cara? E aí, Emanuel, o que você viu desse União que só empatou com o Flamengo, Emanuel? Olha, Bira, foi um resultado surpreendente pra mim. O Flamengo que perdeu para o São Gonçalo 2-0, também nesse dia foi uma incompetência danada por parte do Flamengo, porque perdeu dois pênaltis nesse jogo, né? Mas veio contra a União com muita vontade. O jogo iniciou assim meio devagar, meio fraco, mas no segundo tempo foi um jogão de bola e o Flamengo conseguiu aí um ponto que era inacreditável, né? Diante do União, União é um time forte, mesmo sendo só com jogadores de fronteiras, mas é muito forte, é um time de atletas muito experiente, né? E União se classificando em primeiro lugar para a semifinal, primeiro lugar do grupo foi o União. E nessa partida realmente, Emanuel, saiu muito chateado o Gess, né, que muito tempo joga pela equipe do União. Ele saiu um pouco chateado assim da partida devido ao empate, porque ele esperava um pouco mais de seriedade. E assim como vinha perdendo as partidas que fez o Flamengo, ele esperava que o União, pela grandeza, pelo nome, pudesse até ter goleado ou pelo menos vencido a equipe do Flamengo. E não foi o que aconteceu, né? Foi esse empate. É por isso que o futebol é gostoso, cara. É porque nem sempre o melhor vai vencer. Nem sempre. Isso acontece muito. Só falando aqui uma coisinha a respeito do brasileiro. Ontem o Corinthians simplesmente não merecia perder uma partida, cara, contra o Flamengo. E no finalzinho, um cara machucado, queria até sair, não saiu porque não podia mais substituir, foi lá e fez o gol da vitória do Flamengo. Futebol tem isso. É gostoso por causa disso. E tivemos também na quinta-feira, né, Bira? Outro jogão de bola. Oi. Isso, tivemos na quinta-feira mais outro jogo do torneio do município. E aí, realmente foi uma goleada, eu acho que a maior que já teve, talvez, não sei, não tenho lembranças do futebol fronteirense, realmente, que foi o Atlético Fronteirense goleando a equipe do Front City, 10-0. Mas aí, o Emanuel era quem estava no comando dessa vez da equipe do Atlético Fronteirense e em nenhum momento, mesmo com superioridade, posse de bola, né? E logo cedo, o placar sendo já construído pela equipe do Atlético, ou você, com seus jogadores, ao qual você estava comandando do Atlético, sequer um momento pisaram o pé na bola para dizer: já construímos 3-0, quase com 15, 20 minutos já estava 3-0, então vamos só administrar, não. Eu até brincava na narração que quem está na beira de campo está doido, porque está cobrindo até o som da locução, né? Que realmente você é explosivo na beira do campo, dentro de campo, querendo realmente o de sempre, a sinceridade, a honestidade, né? E principalmente quando se trata de futebol. E aí, Emanuel, um 10-0 que só é explicável pela forma como o Atlético jogou e pela superioridade que o Atlético é. Espera-se esse Atlético para as semifinais, que já é uma outra história? Claro que é mais difícil, é jogo mais duro, mas a gente espera que o Atlético continue jogando dessa forma. Quero aproveitar para mandar um alusão especial para o São Paulino Marcos Piolho, meu amigo Wesley Padeiro, para o Arley Padeirinho, que estão em sintonia. E para toda a galera do Atlético Fronteirense que estão nos ouvindo nesse momento, Bruno Rocha, Ana Célia, Ricardo Rocha, o Cauã, né, o Cachecha, e a todos que estão em sintonia nesse momento. Beira, muita gente falava que o Atlético ia abrir as pernas para o Front City ganhar, né, e eliminar a volta do Rio. Mas isso é uma coisa que não passa na cabeça de Manel de Severo em hipótese alguma. Nunca aconteceu e não há de acontecer nunca. Então foi a resposta. Com certeza, porque não existe isso no futebol pra mim, entendeu? Eu, minha pessoa, jamais vou aceitar uma coisa dessa. Inclusive, quando começou os comentários na rua, eu cheguei até o presidente do clube, o Bruno Rocha, e o vice-presidente Ricardo Rocha, e falei, se tem isso, vocês me avisem que eu não vou nem no campo. E ele disse, não tem isso. Entendeu? Então, foi um pedido que eu fiz aos atletas lá na pré-eleção, de entrarem em campo com tranquilidade, tocando a bola, fazendo com que a bola rodasse, andasse, para que os veteranos corressem atrás, né? E tivemos também a sorte de sair um gol logo de início, né? Diferentemente de Alto e Volta do Rio contra os veteranos, Alto e Volta do Rio vieram com uma ansiedade, assim, aquela coisa que tinha que fazer o gol e todo mundo queria fazer, e quando todo mundo quer fazer o gol, a coisa fica difícil. Acho que o gol vem naturalmente, e foi isso que o Atlético trabalhou, e é um dos times que eu tenho gostado muito nesse ano. O Atlético tem tocado muita bola, um time que busca o coletivo, e isso faz com que facilite muito o trabalho. É isso, a gente está estreando hoje aqui o nosso panorama esportivo de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, 1 da tarde. É o novo horário do esporte aqui na Fronteiras FM, comigo o Internacional Bira, Emanuel de Severo. E que coisa impressionante, né? Porque só hoje a gente está estreando o programa, mas ainda, se fôssemos falar desse jogo entre Alto Esporte e Volta do Rio, é impressionante. Não sei se você estava lá, né? Tava sim. Mas que tava coisa, presente. Cara. Você vê que a equipe do Alto Esporte precisando, né? Aliás, nem precisando. Só um empate já lhe dava e ia perder por 1-0 a classificação. E o Alto Esporte podia perder o jogo, cara. E entrou ansioso, querendo fazer gol. Se você entra já podendo até perder pelo placar de 1-0, para que a aquela ansiedade toda de correria para tentar fazer o gol. E a Volta do Rio se aproveitou disso naquele jogo. Foi um jogo também onde a Volta do Rio jogou demais, né? A vontade que os caras estavam em campo foi muito grande. Então foi um jogão de bola realmente, Volta do Rio e Alto Esporte. Incrível, né? Nessa partida você vê que também dois pênaltis perdidos pela equipe do Alto, cara. Que coisa! O Dozão, quando foi bater, escorregou, bola para fora, enfim. É as semifinais que vão acontecer no final de semana do torneio do município. Trabalhamos em nome de Alto Posto Edmilson, Grupo Edmilson, o Diógenes Gás Alaiana. É isso aí, Emanuel. É o nosso jornada, que não é mais, é o panorama esportivo. É, vai dar trabalho pra gente se acostumar, viu? Esquecer o jornada esportiva, cara. É. O jornada esportiva era sensacional, era audiência total. Mas, paralelo ao torneio do município, Bira, acontece no estádio municipal O Pinheirão, todas as quartas-feiras e sexta-feira. Nas quartas, um treino lá, que era chamado de panelinha, e aí mudaram agora é CAPS, né? CAPS 1 e CAPS 2. Nas quartas, né? Nas quartas. Fui convidado para... Para apitar. Você vai ver o que é loucura agora, viu? E na sexta-feira também tem os veteranos. Na quarta, CAPS não é Clube Atlético Paranaense, não, viu, pessoal? Clube Atlético Psicopatas. Só tem doido, cara, nesse treino. Vou sair doido de lá, viu, Tato? É brincadeira aí o que tem de doido nesse jogo. E quarta-feira, aí é uma rivalidade danada, né? É interessante, futebol é assim mesmo. Você começa um treino só para se divertir, para lazer, mas a gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar. E acaba tornando uma rivalidade incrível. E quarta-feira, o CAPS 1 estava vencendo, né, com 3 gols de vantagem, e aí acabaram cedendo o empate ainda no finalzinho. O CAPS 1 estava sem goleiro, né? O Jefferson foi improvisado. E também teve um dos gols numa falha individual, né, do zagueiro do CAPS 1. Aí o CAPS 2 se aproveitou e foi 6-6. Né? O CAPS 1 estava com 3 gols de vantagem. E nesse tempo de 3 gols de vantagem, foi perdido 3 gols, cara, que é impressionante. O Philadelphia perdeu um que, ao invés de tentar fazer o gol, foi dar o passe para o Dó e o Dó acabou perdendo também. Foi uma perca dose dupla, né? Um gol só, perdido 2 vezes. E o Albino pegou uma também lá de dentro da pequena área e isolou lá fora do campo. Mas faz parte, o futebol é assim mesmo. E só perde quem está lá. Quem não está lá não vai ter como perder, né? Pois é, e a galera vai se acostumando que agora tem programa de esporte, viu? Agora tem programa de esporte para a gente divulgar, para a gente comentar. Hoje é o primeiro dia, tá leve. Hoje está leve. Pois é. O secretário que se ajeita, que se pisar na bola agora, o bicho agora pega. Agora está leve, é o primeiro dia. É, vamos se acostumando aí com o nosso panorama esportivo. Lembrando, hein, torcedor, final de semana no Estádio Pinheirão, semifinais do torneio do município, tem União e Volta do Rio no sábado e tem... No domingo, Futebets e Atlético Fronteirense. Agora, importante também aqui os horários, né, Tata? Porque a gente está divulgando os jogos do final de semana, mas se vai permanecer no mesmo horário como foi da terça e da quinta, ou se muda o horário, porque agora também não é mais durante a semana, Emanuel, ou Tata, passa a ser os dois jogos no final de semana. Bira, essa... Né? Tá ligado, Toninho. Pode falar. O horário vai ser às 17h30, né? Previsto para as 17h, com tolerância 30 minutos. Nessa fase agora classificatória, que nós terminamos agora quinta-feira, estava sendo às 19h. Achamos por melhor agora, como os jogos serão agora, esse mata-mata, né, semifinal, vai ser agora às 17h30. Voltando aqui, que eu até sorri, falando aqui do Manuel de Severo, quando fizemos o convite, Tony, ao Emanuel de Severo, é uma pessoa muito conhecida na nossa cidade como polêmico, né? Doido. É doido, né? É porque hoje mudou o nome, hoje dá nome de polêmico, né? Mudou o nome pra tudo no mundo. De primeiro, o cara falava que preguiça hoje é anemia, né? Agora hoje gente polêmico, gente doida, a gente chama de polêmico. Não deixa. Aí ele chegou pra mim, vira até e falou, disse, rapaz, cara, tu tem certeza que tu quer que eu vá? Disse, quero, Manel, que é isso, você se identifica, né? O pessoal tem esse carinho grande por você, pelo Bira. Não, aí é que tem que comentar, né? Realmente comentar, ele disse, rapaz, cara, pois é, primeiro que eu vou falar é de tu. Pior, ele disse, eu vou falar de tu, cara. Tu quer mesmo que eu vá? Eu digo, vá, rapaz, meta o chicote, não tem isso, não. Tem nada não, hein? E o gostoso do futebol é essa resenha, né? Não, é, a resenha eu é vou meter demais, o chicote. É, não, é assim, realmente, eu acho que grande parte da polêmica que é existida, eu sempre que, do rádio, eu sempre mais fui o apresentador do programa. Sempre essa parte, trabalhamos juntos muito tempo na saudosa Serra do Gavião, ainda chegamos também a trabalhar aqui, né? E, Emanuel, a questão do comentário é porque tem que ser um comentário verdadeiro, verídico. Né? Não é aquela coisa que você aumenta e que você inventa. Maquiagem. O Emanuel, pra mim, de todos aqueles ao qual que muitas vezes eu transmito jogo também pela Rádio Cidade de Campos Salles. Mas realmente, não desmerecendo os nossos companheiros de lá, mas o Emanuel realmente é aquilo que você já nasce com dom. Né? E quando você nasce com dom, e pra mim, comentarista, verídico, com a palavra verdadeira, que nem tem muitos que tem aquele nome da palavra verdadeira, para mim é Manuel. Aqui está se tornando um espaço de homenagem a Manuel, né? Pelo visto. Né? A gente está falando aqui, mas a gente está abrindo esse espaço aqui de poucos minutos para fazer essa homenagem, né? Que é de costume nosso, Tony, nessa nova gestão aqui. Nós fizemos uma homenagem, não sei se você viu, se você ouviu falar, ao Nego Gil, conhecido como Nego Gil, né? Foi um cara que contribuiu muito com o esporte amador fluminense. Ah, grande abraço pro Gil, rapaz. Um abraço aqui para o amigo Gil. Torcedor do Fluminense. Torcedor tricolor do Fluminense. Tá bom, hein, esse Fluminense? Então, aí fizemos também, no início da gestão, fizemos uma homenagem ao Nego Naldo. Fizemos uma copazinha, a Copa Naldo Araújo. Também, né, bem que merecido. Bom. E já quero aqui avisar de primeira mão a todos aqui, a todos os ouvintes, que ano que vem vamos fazer essa homenagem a Manuel, né? Muitos aqui até costumam brincar, os caras gostam de brincar com ele, e dizem, rapaz, vamos esperar Manuel morrer, eu digo, rapaz. Cara, aí aí vai demorar. Aí eu peguei e disse, rapaz, o seu Severo, o grande Severo, que foi um homem trabalhador na roça, um homem que teve uma família grande. É como se diz, trabalhando na roça, ele passou de 100 anos, foi, Manel? E Manel que é bem zelado, meu irmão. Nós não. Aí bota janeiro. Vive 300 anos. Aí vamos fazer. Fazendo é sorrir, é difícil. Não bebe, né? Não fuma. Aí um severo mal zelado passa de 100, né, Manel? Imagina um bem zelado que nem Manel. Aí nós digo, não, Manel vai passar 200, vamos fazer igual. Aí, cara, vocês... Eu já sou besta, e vocês com esses elogios aí, aí eu vou ficar mais besta ainda, viu? É brincadeira, viu, Zé? É demais, viu, cara? Entendeu? Um momento de distração aqui no nosso panorama esportivo. Tá só começando, gente. Hoje é o primeiro dia. Hoje é só alegria, viu, pessoal? Hoje é só alegria. Vamos ver mais na frente aí o que é que vai dar, né? É, pessoal, na sexta-feira tem o tradicional jogo de veteranos. A gente sempre cara, isso já tem mais de 35 anos esse jogo de veteranos. Tem muito tempo mesmo. Muito tempo. Desde a época do Terrão, que toda sexta-feira tem esse jogo. E é sensacional. Cara, é uma disputa. A gente agora, com o secretário Tato e com o Edson Filho, um grupo de pessoas que tem, a gente está fazendo amistoso quase todo fim de semana, dos veteranos. Jogamos duas vezes contra Francisco Santos, três vezes contra Francisco Santos, jogamos contra Marcolândia e contra São Julião. E a gente é de todo mundo de acordo, os jogos amistosos com o time de fora não é tão duro e disputado como o da sexta-feira. E na última sexta-feira foi o time do Nego João, venceu pelo placar de 4-2 ao time do Abelha. E, cara, o Nego João destruiu. Nego João humilhou. Eu não acredito. O Nego João massacrou o time do Abelha, viu? O setor defensivo do time do Abelha não via onde a bola estava. O Nego João ganhando todas. Ganhou por cima, por baixo. Toda bola de cabeça, o Nego João ganhava dos jogadores, setor defensivo do time do Abelha. O que é que tá acontecendo? Fez gol, né? E ganharam pelo placar de 4-2. Mas aquilo que eu falei do jogo do Caps, de tantos gols perdidos, na sexta-feira, a mesma coisa. Primeiro tempo, meu amigo Rominho perdeu um gol de dentro da pequena. Não pode, cara. Não pode. Aí quando a gente pede que acerte, eles acham ruim. Rominho não, Rominho fica na dele. Mas é porque é de muito próximo, cara. É dentro da pequena área. Segundo tempo, assim que começou o jogo, eles abriram 3-1 no primeiro tempo. Segundo tempo, assim que começou o jogo, a gente fez mais um gol. Né? E na sequência, muito rápido, já criamos mais uma oportunidade, né, de gol. É, que o Rominho, mais uma vez, entrou, driblou os caras. Cara a cara com o goleiro. O goleiro saiu para vir em cima dele, tocou para Naldinho chutou, a bola bateu na trave. É, não pode perder uns gols desse ali. O setor defensivo falhou? Falhou e falhou muito. Não foi pouco. Foi muito nesse jogo. Mas também, cara, se fizer os gols, a gente não perde nenhum jogo. Porque são muitas chances de gols criadas. Beleza, o nosso panorama esportivo começando hoje aqui pela Fronteiras FM. Vai se acostumando, ouvinte, viu? Que... Perdão aí, vai se acostumando porque é o horário, a partir de hoje, segunda-feira, sempre nesse horário, 13 horas, 1 da tarde, teremos o nosso programa, o nosso panorama esportivo. Então, o programa será segunda, quarta e sexta, né? Então, três vezes por semana, Emanuel, teremos. E aí é uma semana que, claro que ainda a gente vai comentar aqui, Emanuel, também sobre o futebol nacional, internacional, mas de momento, devido a estarmos focados aqui no nosso futebol local, que é o torneio do município, nas semifinais, a gente vai dando mais ênfase, claro, ao torneio do município e convocando, já convidando o torcedor, né, já informando através da emissora do programa esportivo que não teremos jogo durante a semana. Semifinais vai acontecer no final de semana que vem, dia 27, Volta do Rio e União, ou União e Volta do Rio. E no domingo teremos Futebets e Atlético Fronteirense. O horário, já passado aqui pelo Tato, será 5:30 da tarde, tá? Então, já aproveitando aqui, é para isso justamente que foi aberto o espaço aqui para termos esse programa Panorama Esportivo, segunda, quarta e sexta. Já justamente para a gente divulgar justamente o nosso futebol de cada dia, o nosso futebol local. Emanuel, se espera... Apresentação Internacional Bira e Manuel de Severo. Beleza, sonoplastia aqui é do nosso Tony Oliveira, viu? E aí, Emanuel, é o seguinte, há uma boa expectativa de uma grande, de umas grandes semifinais, né, que não é só uma, são duas no final de semana, e de um bom público. esperado, talvez, eu acho que bateu os recordes de públicos que tivemos até agora nos jogos do torneio do município. Olha, trabalhamos em nome de Auto Posto Edmilson, Grupo Edmilson, do Diógenes e do Gás Alaiana. É isso aí, Emanuel, é o nosso panorama esportivo. Expectativa. Alô, amigos do... Expectativa de bom público. Nós já frisei isso no início do programa, nós já temos um muito bom mesmo o público aqui. E a gente já faz aqui um convite para que o Dr. Rodrigo, o Bruno Rocha, o nosso amigo Filadélfo, volta do Rio do União, Bruno do Atlético, Filadélfo do Futebet, e o outro Bruno, né, o Brunão Bezerra, que possa vir ao nosso programa para a gente conversar, para eles passar mais sobre o time deles, né? Para a gente ficar mais informado sobre isso. Né? Fica o convite aí, se quiserem participar do nosso panorama esportivo, e sintam-se convidados. É isso aí. É o nosso panorama esportivo, estreando hoje aqui na Fronteiras FM, sempre no horário de às 13 horas, segunda, quarta e sexta, apenas três dias da semana teremos o nosso panorama esportivo. E o Tata vem aí, né, esse regional, depois a gente com mais, né, do decorrer da semana, esportivo, informa, né, a galera como será, né, esse regional que será feito, Emanuel. Depois do torneio do município, aí a gente vai dar ênfase a esse regional, que vai ser top, isso aí você pode ter certeza que vai ser casa cheia, com grandes jogos. Eu conheço a maioria dos clubes que vão participar. Tem a Copa Chico Pinheiro também, que vai acontecer muito evento, cara. Realmente está muito bom dessa forma. E agradecendo a você que ficou em sintonia com o nosso panorama esportivo. Segunda, quarta e sexta-feira. Só três dias para nós bater em vocês, viu? Não se preocupe não aí, atletas. Tá vendo aí? Então já é para encerrar, já é para finalizar. Valeu, galera, foi só início, tá bom? Foi só início do nosso programa Panorama Esportivo. Estaremos de volta na quarta-feira com essa resenha, esperando aqui, quem sabe, algum dirigente de algum desses clubes que vão fazer parte das semifinais possa vir aqui. Olha, é um ambiente super alegre, descontraído, divertido, enfim, você tem como ficar bem à vontade e falar sobre o seu time. Valeu, um forte abraço, brigadão, e até quarta às 13 horas com o nosso Panorama Esportivo. Você ouviu Panorama Esportivo. Toda segunda, quarta e sexta, a partir da 1 da tarde, na Fronteiras FM 87,9, a Casa do Esporte Fronteirense. Apoio, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Até a próxima, torcedor! Brasil! Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.